quero agradecer ao Sr. Miguel Matos por ter aceito o nosso convite a estar aqui hoje no espaço do debate à sexta-feira. Penso que já há algum tempo atrás temos estado a nos comunicar com a ELGA no sentido de vocês estarem aqui e partilhar um pouco o vosso trabalho, o que é que fazem. E, portanto, hoje é mesmo o dia, né, que vai acontecer isto. Portanto, o tema de hoje, eu não sei se nós invertemos alguma coisa, mas depois vocês podem aprofundar mais ao longo do debate. O Sr. Miguel Matos, que é secretário-geral da ANEUD. A ANEUD é a Associação Nacional de Estudantes Universitários com Deficiência. Ele é estudante finalista no curso de Computação da Faculdade de Ciências da Universidade Agostinho Neto e nos vai falar um pouco sobre o mundo virtual de pessoas com deficiência. Eu não sei se era exatamente essa a ideia, porque aqui alguns colegas já estávamos a analisar um pouco, alguns estavam a dizer inclusive que o tema é um pouco exclusivo, é só para os que estão no mundo virtual, nós que não estamos nesse mundo virtual. Okay, mas vamos entender melhor o que é que se quer significar com isto, não é? Então, ao longo da sua abordagem, vai falar um pouco do portal ANEUD. Eu não sei se é mesmo este, se o mundo virtual é exatamente esse portal ou não, depois vamos ver. E os serviços que traz para a sociedade no sentido de ajudar as pessoas com deficiência em Angola. Portanto, sem mais demora, estamos todos ansiosos para ouvir, então. Tem espaço para si, tem precisamente 20 minutos para fazer a sua preleção e o resto do tempo que fica vai ser para o espaço de debate, interação, perguntas, respostas e sugestões. Portanto, então, por favor, tenha a palavra e mais uma vez obrigado por ter acedido ao convite. Ok. Boa tarde a todos. Para dizer que eu agradeço em nome da associação. A associação recebeu muito bem o convite e por isso estou cá. Miguel Matos, como já disseram, sou secretário-geral da Associação Nacional de Estudantes Universitários com Deficiência. Eu gostaria de falar um bocadinho do que é a ANEUD. A ANEUD é uma associação A ANEUD é uma associação que congrega várias universidades, vários estudantes de várias universidades e não só. Nós temos um objetivo que é a formação acadêmico-profissional da pessoa com deficiência e depois o seu enquadramento nas mais diversas esferas, né? As diversas áreas. E com isso, nós estamos a atingir 1.327 membros. O que me traz aqui é falar sobre o portal. O portal ANEUD. Durante muito tempo, nós tínhamos necessidade de reorganizar, fazer uma base de dados estrutural, uma base de dados na qual nós conseguimos fazer a gestão dos nossos membros. E, em função da nossa atividade, nós crescemos muito mesmo, e trabalhar com Excel tornou-se pequeno para nós, e nós decidimos trazer um sistema de gestão da pessoa com deficiência. Esse é um pedido que os membros fizeram, e a ANEUD respondeu: nós estamos a trazer aqui o portal ANEUD. Esse é o portal. O mundo virtual de pessoas com deficiência. Por que o mundo virtual? Ao decorrer da explanação, acredito que vamos procurar e buscar os porquês. Porque neste portal, a pessoa com deficiência sente-se em casa. Encontra um lar, dizem, onde me sinto bem, minha pátria é ali. Então, lá nós preparamos tudo para a pessoa com deficiência. Nós estamos a trazer estamos a trazer as novidades consoante a globalização, estamos a trazer as novidades e também estamos a trazer a cultura angolana nesse mesmo portal. Então, nós escolhemos o lema do portal, o mundo virtual da pessoa com deficiência. Neste portal tem muitos serviços, alguns dos serviços estão aqui. SIGIPE de Angola é um sistema de informação e gestão da pessoa com deficiência em Angola. E temos também o caderno de denúncia, temos a consultoria, temos o pedido de apoio, temos o turismo adaptado, temos fórum e entre outros. Eu vou falar primeiro do SIGIPE de Angola, Sistema de Gestão e Informação de Pessoas com Deficiência. Esse sistema tem como objetivo fazer o quê? A sua responsabilidade é cadastrar todo angolano com deficiência, cadastrar todas as associações e instituições que trabalham com as pessoas com deficiência e gerir relatórios sobre as pessoas com deficiência. Com esse sistema vai ser possível nós falarmos quantas pessoas com deficiência existem no IS, em Malães e muito mais. Se um dia a DW quiser colaborar com a NELD, dizer a NELD, eu tenho um projeto em Malães e quero saber e quero três engenheiros informáticos que estão lá em Malães e para incorporar nos serviços da DW, nós vamos no nosso sistema, podemos fazer o select e trazemos as pessoas que a DW pede. Então esse sistema é um suporte para muita coisa e será mesmo também de grande apoio em tomada de decisões em matérias sobre as pessoas com deficiência. Temos também no sistema, aqui está um dos primeiros formulários. Esse formulário tem três etapas. Nós temos, aqui está na etapa 2 e 3, onde está os dados pessoais, o nome completo, data de nascimento, e o país, e não só. Por que o país? O portal vai estar lançado online e todo mundo vai estar acessado no portal. Então, é com o país que nós vamos conseguir saber quais são os angolanos com deficiência que estão no nosso portal. Então, nós não queremos excluir, não só para Angola. O portal é para todo mundo, mas o sistema é para os angolanos. Estamos aqui com o outro serviço do portal ANELD, que é caderno de denúncia. Esse caderno de denúncia, normalmente nós temos notado muita discriminação da pessoa com deficiência. Até os músicos, as músicas que eles cantam, discriminam as pessoas com deficiência, né? Então, esse portal, esse caderno de denúncia é um dos serviços que vai vir fazer o quê? Reduzir o máximo o nível de discriminação da pessoa com deficiência. Quem fazer uma discriminação à pessoa com deficiência, nós podemos entrar no portal. Podemos entrar no portal e... Sim. Nós podemos entrar no portal e fazer o quê? Fazer a denúncia. Nesse mesmo serviço, nós entramos com o nome, entramos também com o tipo de denúncia, a data da ocorrência, o local da ocorrência e... também os materiais de apoio, porque nós, ao fazer a denúncia, você pode enviar um vídeo, uma fotografia ou também uma matéria em PDF. Logo que nós pegarmos a queixa feita pelo nosso portal, nós temos uma área de advocacia. Essa área de advocacia vai fazer o quê? Vai fazer o tratamento da mesma denúncia. E nós da mesma denúncia. E nós só vamos ser... Exatamente. E, como eu dizia, nós temos os dados da denúncia, temos o assunto, data da ocorrência, local, província, município. Logo que a nossa área da advocacia pegar o próprio material, vamos ver a veracidade, a autenticidade do próprio material e vamos procurar atuar e trazer essas pessoas à justiça. Nós, como eu disse antes, o objetivo é reduzir ao máximo o índice de discriminação da pessoa com deficiência. E também tem um lado nesse mesmo portal que é anonimato e não anonimato. A pessoa que fazer a denúncia pode selecionar estar em anonimato ou não anonimato. E, se quiser não anonimato, ele pode no decorrer, no percurso do mesmo ato, nós podemos convidar ele para fazer a participação, para participar ativamente em todas as sessões, até o desfecho do nosso trabalho. E nós temos aqui a homepage. Essa homepage tem praticamente alguns serviços. Como eu dizia, está lá o caderno de denúncia, tem o outro, a consultoria. Consultoria o que é? Nós às vezes temos amigos com deficiência, colegas com deficiência, irmãos com deficiência e não sabemos como lidar com a pessoa com deficiência. Então, neste mesmo portal, o espaço, o serviço consultoria, nós podemos chegar lá e pedir consultoria para a inclusão. Tem vários tipos de consultoria. Consultoria para a inclusão. Nós temos pessoas próprias em matérias para dar o grande suporte em matérias. Alguns dos tipos de consultorias que lá tem: consultoria para consultoria jurídica, consultoria médica, consultoria para a inclusão e muito mais. Esse é um espaço que nós trazemos ao portal porque, fruto do serviço que a Associação ANELDE tem feito, nós temos sido solicitados por muitos familiares, mães que têm filhos com deficiência, irmãos que têm irmãos com deficiência, têm nos solicitado a associação para nós ir ao encontro desse familiar com deficiência em casa, para nós passarmos testemunho, porque tem muita gente que às vezes tem ficado muito cabisbaixo por ter uma deficiência, pensa que o mundo parou. Então, com a ação da ANELDE, tem sempre uma delegação que vai para lá e tem chamado a sociedade, esse jovem, e muitos deles hoje estão na Associação ANELDE, fruto desse trabalho. O êxito que tem tido esse grande trabalho, nós achamos, e por que não espalhar no portal? Se em Luanda, que estamos a atuar ativamente, está a ter um grande sucesso, eu acho que é bom também espalharmos interprovincial. Como ainda não temos assim meio suficiente para estar a deslocar diretamente em províncias, o portal acho que é um meio que vai ser mais rápido atuarmos em várias localidades. É por isso que nós metemos ali o serviço consultoria. Eventos. A associação tem realizado vários tipos de eventos. Então, estes mesmos eventos também nós estamos a colocar no nosso grande portal. E tem o outro que é o serviço fórum. O fórum irão debater os temas ligados à pessoa com deficiência. Os temas mais debatidos serão levados a debates na mídia, transformado também em palestras. Convidar a sociedade no geral a falar um pouquinho sobre esses temas que serão mais debatidos no nosso fórum. Nota-se que existe uma timidez da comunicação social falar sobre a pessoa com deficiência. Muitos pensam que ainda é um tabu falar sobre a pessoa com deficiência. Então, nós estamos a procurar trazer isso Para quê? É a ideia que quanto mais nós falar sobre o caso, mais pessoas irão saber como lidar com a pessoa com deficiência. Então, esta é a razão que nós temos ali o nosso fórum. Temos também outros serviços que é turismo adaptado, promover a prática de turismo adaptado. Nota-se que dificilmente a pessoa com deficiência faz turismo. Isto por quê? Porque nem sempre os locais próprios têm espaços adaptados. Há uma grande acessibilidade para a pessoa com deficiência. Então, isto tem contribuído num fracasso do turismo da pessoa com deficiência. Então, nós estamos a trazer isso. E também lá nós vamos procurar localizar espaços com uma grande acessibilidade e fazer uma promoção para ver se os outros locais também se comovem e adaptem os seus espaços para ter um turismo totalmente acessível para a pessoa com deficiência. Vamos a trazer esse serviço. Também aqui nós temos o portal. Nós estamos a falar do portal e já disse que nós somos 1.327 membros. A maioria está na Universidade Agostinho Neto e a minoria está nas outras universidades. Isso por quê? Isso porque normalmente os dirigentes da mesma associação estão na Universidade Agostinho Neto e nós temos tido grande dificuldade em fazer uma campanha ativa de sensibilização para as pessoas com deficiência aderirem à nossa associação por falta de alguns meios. E a facilidade que nós temos de locomoção para as universidades Agostinho Neto é maior, e razão pela qual nós temos esse número esmagador de membros na Universidade Agostinho Neto. Mas de dizer também que nós estamos em outras províncias, Malães, Cabinda, Huila e Huambo, temos alguns membros lá que pertencem à Associação Nacional de Estudantes Universitários com Deficiência. Eu sempre tenho sido questionado acerca do portal O Mundo Virtual da Pessoa com Deficiência. Por que O Mundo Virtual da Pessoa com Deficiência? Será que nem uma exclusão? Será que vocês não querem se isolar? Aqui está uma ilustração. A integração. Normalmente a integração é o quê? É nós criamos uma ilha. A pessoa com deficiência cria uma ilha. Epa, não nos liga, estamos aqui isolados e o mundo está do lado. Isto é que nós não queremos que isso aconteça no nosso portal anel de integração. Nós queremos a inclusão. Todo mundo a dialogar, todo mundo feliz. Como é que vamos trazer a inclusão no nosso portal Aneldi? O portal Aneldi é um portal que, ao fazer o cadastro, tem um espaço que diz tipo, que diz pessoa com deficiência ou pessoa sem deficiência. Neste mesmo espaço, está a indicar que qualquer um pode fazer parte ao portal Aneldi. Visto que também há pessoas que podem notar uma discriminação, podem vir no nosso portal, caderno de denúncia, fazer a denúncia. Não só a pessoa com deficiência que pode fazer a denúncia, qualquer um pode fazer a denúncia. Mas o sistema de gestão e informação de pessoas com deficiência é ali onde faz a filtragem da pessoa com deficiência. É um serviço do portal, para dizer que o portal tem vários serviços. Agora, o sistema é só um serviço do portal. Essa é a dúvida que muitos têm, que muitos estão a dizer. Por que o mundo virtual da pessoa com deficiência? Ok. E vamos só. aqui eu trago a terminologia aceitável. Muitos dizem pessoa portadora de deficiência. Eles falam tão fino e falam tão bem que às vezes a intenção nem magoar. A intenção nem magoar. Mas o problema é o quê? É o significado da coisa, portador de deficiência. Se nós vemos aqui, ele está na corrida no outro. Já pegou dois, ficaram deficientes. Agora está na corrida nessa. Se ele pegar, também vai ficar deficiente. Aí tem o quê? É que estamos a querer dizer que a pessoa com deficiência traz em mim a deficiência. Um portador. Então, é um portador. Então, as pessoas não têm noção que essa expressão é tão pejorativa. Que pronto, até, sei lá, é sem comentário. E ali está a pessoa com deficiência. Ela está ali, está convivendo com todo mundo. Pessoa com deficiência. Então, a terminologia aceitável é essa. Tudo bem, nos anos 80 nós usávamos isso internacionalmente, mas ao evoluir do tempo, achou-se que a terminologia aceitável está aqui. Pessoa com deficiência. Então, é só para fazer um ênfase na terminologia aceitável. Pois, nós queremos que tirar o índice de reduzir o índice de discriminação. Então, às vezes, a discriminação não é só falar, como é que eu posso dizer, ativa. Passivamente também podemos fazer, sem querer, nós podemos fazer uma discriminação. Então, depois disso, eu quero mostrar um bocadinho o que é que o portal já ganhou em função de poucos meses. O portal teve o seu ponto máximo, o seu ponto de partida na feira de inventor criador angolano. Essa feira de inventor criador angolano foi de 26 a 30 de abril no Centro de Convenções do Talatona, realizado pelo Centro Tecnológico Nacional. O portal Aneld foi convidado e nós lançamos pela primeira vez ao mundo lá na feira, e o pessoal gostou, o portal apareceu, convenceu e venceu. O portal Aneld saiu primeiro classificado na categoria de imprensa. Teve mais de mil visitantes a solicitarem, a perguntarem o funcionamento do portal. Está aqui algumas ilustrações. Aqui a nossa stand era stand 74. Nós vencemos a categoria e é muito bem-vindo. Aqui temos a ministra da Ciência e Tecnologia a dar alguns parabéns para o nosso portal. Deu algumas considerações também. E o nosso prêmio foi entregue para o doutor, foi entregue por doutor João Teta, que é o secretário de Estado para a Ciência e Tecnologia. Só para dizer que o portal nem tem ainda muitos meses, mas já está a ganhar títulos. É pela segunda vez o portal sair, a DW. Eu acho que pronto. Eu estou praticamente feliz, porque visto que em tão pouco mês o portal já está a ter uma aceitação muito considerável pelo pessoal. Já terminando agora, queria dizer muito obrigado pelo espaço que me dão. Acredito que agora nós vamos procurar e estou aberto a sugestões e muito mais. Muito obrigado. Bom, de fato, estou impressionado, né, pelo enorme trabalho que vocês desenvolveram para criar este portal, que agora fica mais claro o que é isso do mundo virtual para pessoas com deficiência. Como lhe disse no princípio, de facto, a nossa primeira impressão quando vimos assim, o meu colega aqui, o Simão, disse, oh, mas isso, eles estão a se excluir. É, o mundo virtual das pessoas com deficiência é só para eles. É. Mas não, parece que não é exatamente esse o entendimento. Sim, sim. E penso que estamos agora mais claro. Bom, eu vou abrir então um momento para fazermos perguntas, sugestões ou comentários relativamente ao trabalho que foi apresentado. O João Domingo acabou de dizer que quem vê esse título dá a entender que vocês mesmos estão a se excluir, né? Sim. É porque as pessoas podem fazer aquela comparação, como por exemplo, desporto, modalidade para deficiente, atletismo para deficiente, e então no mundo da informática, acredito, não existe esse tipo de comparação. Quer dizer, nós podemos estar num portal, podemos estar a fazer uso de uma ferramenta informática e ninguém dar conta que o utilizador é deficiente, né? No universo de milhares ou milhões de utilizadores, ninguém pode perceber-se que está a falar com, sei lá, com dezenas ou centenas de portadores de deficiência. Portanto, já corrigimos isso, colega. Portadora não. Ah, ok. Depois da invenção. Ok. Tá bom. Mas também esse exemplo aqui foi um pouco petulante. Ninguém, o deficiente nunca que segue alguém que é para, claro, para estar. Não, mas às vezes as expressões podem ser. O problema não é a pessoa, é a expressão. É que seja. Vem sempre com uma carga, às vezes, muito pejorativa. Exatamente, é de inovar alguém. Alguém meteu essa palavra portadora no laboratório, também. Okay. Entendeu que é alguém que transporta e leva para os outros. Exato. Então não se enquadra, talvez que ele explicou. É. Exatamente. Conforme a dizenda de inovar a iniciativa, as ferramentas informáticas infelizmente não terminam do dia para a noite. É um aplicativo que só Deus sabe quando é que vai estar concluído. Pode até não estar concluído no espaço de 100 anos, né? Porque é por causa da inovação. É um site que eu posso ver que está mesmo em princípio de construção. Há que melhorar ainda em alguns pequenos detalhes, né? Mas o que é que se diz, o difícil é começar, né? E vocês já começaram e estão num caminho brilhante, né? Onde já ganharam até títulos, né? Então é só já gerir, o resto é só gerir. Então de parabéns e espero um dia poder colaborar de alguma forma com a NED. Bom, eu sou o Adão Adriano, também sou funcionário da DW, estou ligado ao setor de água e saneamento. Não, eu quero começar por elogiar, né? A vossa iniciativa é de facto brilhante, muito brilhante mesmo. E mesmo não tendo assim, alguma formação específica na área de informática, já vi que o fato de estás a se formar também em informática, não é? Vai te ajudar posteriormente tanto a melhor lidar com esta ferramenta. Daí que as questões que o meu colega esteve a colocar de melhorias não vai ser um problema no médio e longo prazo. Mas o que eu gostaria mesmo saber era se você tem assim alguns casos que podes partilhar conosco, ligado a ocorrências que tiveram algum sucesso em termos de tratamento de justiça, de pessoas que fizeram alguma denúncia e o processo teve seguimento e foi até o fim e se estabeleceu a justiça social. Se tens alguns casos que você pode partilhar, né? Tipo, epa, houve um caso assim, começou assim, teve esse seguimento e terminou assim, o impacto foi esse. Gostaria que partilhasse conosco, caso tivesse. Ah, tem aqui mais responder. Pode responder ou quer. Vamos deixar que responda e depois vou passar a palavra. Exatamente. Ok. Sim, quer dizer que. Eu agradeço e fico feliz Fico feliz por saber que o portal continua a atingir o seu objetivo, o objetivo de trabalhar com todo mundo. Se notaram no final, veio ali um link que a sua ajuda é sempre bem-vinda. Nós temos vamos ter um espaço também no portal de ajudas ou críticas e melhorias. Porque o portal, já foi bem dito que dificilmente acaba, né? Consoante a evolução da tecnologia também, consoante o tempo, nós vamos sempre se reajustando em função do nosso trabalho. Agora, falar sobre alguns casos já vivido ou notado sobre algumas discriminações, né, da pessoa com deficiência, é de dizer que nós temos o presidente, como presidente, Miguel Daniel. E o Miguel Daniel é advogado, advogado reconhecido na ordem dos no bastonário da ordem dos advogados, e ele já tem a sua carteira e atua nessa área. Um dos casos mais notados foi o ano passado, que nós tivemos dois casos muito, muito notáveis, que houve sucesso. Era de um jovem que fez a candidatura, engenheiro informático, fez a candidatura para trabalhar na Shoprite, nosso membro também da Shoprite, e ele fez os exames e saiu bem. Ele teve tipo a segunda melhor nota. E calha que os exames, quando fizeram, não fizeram no espaço da Shoprite, não fizeram no espaço da Shoprite. Os exames fizeram num outro local. Exatamente. E depois, a Shoprite procurou ter um dia para encontrar com todos os vencedores. Posto lá, depois de verem que ele é uma pessoa com deficiência, foi discriminada. Foi discriminado e foi mesmo terrivelmente afastado. E a Neude, tomando nota desta situação, a gente não ficou por ali. A gente primeiro foi procurar ter mais dados acerca do ocorrido e nós metemos a nota para a justiça e procuramos saber o que é que se passou e o porquê. Se o Estado diz que já temos 4% de vaga reservada para a pessoa com deficiência nas instituições públicas e 2% nas privadas, não sabíamos o porquê daquela rejeição. E o assunto foi muito falado, a TPA falou, a TV Zimbo e muito mais. A direção da Chopin teve que se pronunciar. Ele reuniu de imediato conosco e depois o órgão máximo de lá, da Shoprite em Luanda, sentou e disse que não, isso foi um equívoco da pessoa que estava em frente na área de recursos humanos. E ele até pegou um historial dizendo que, olha, não, nós temos cerca de uma percentagem de pessoas com deficiência trabalharem na Shoprite. Pediram grande desculpa e nós fomos indenizados. E graças a Deus, esse nosso membro está trabalhando na Shoprite. Hoje é uma vitória para nós e é um testemunho que a gente sempre passa, né? E também tinha um outro caso isolado de uma nossa membro que ela foi assaltada 3 vezes e depois meteu o caso no tribunal, conhecia o assaltante, meteu o caso no tribunal. E o assaltante, ele, na altura, ele foi chamado ao tribunal e trouxe um advogado. Sabe como é que é o advogado? O advogado só está ali para fazer o seu papel. Trouxe um advogado e estavam a procurar quê? A discriminar a nossa membro. Porque não, você está fazendo acusações falsas, não sei o quê. E notando essa dificuldade, na altura, nós não tínhamos ter o conhecimento, ela 2 vezes depois do tribunal ter chamado e notou que está a perder o caso porque o outro tem advogado, o tribunal disse que ia lhe dar um advogado e estava a passar o período, ela não estava a ter, comunicou comigo, eu como sou secretário-geral da ANEEL, e fiz a diligência para o presidente Miquel Daniel, Miquel fez a sequência e tentamos equilibrar as coisas e ela venceu o caso, venceu o caso. Então, eu acho que nós temos tido experiência nessa área. É por isso que nós trazemos também aqui o caderno de denúncia, porque nós já temos trabalhado. Alguns dos trabalhos, dos serviços que nós estamos a trazer aqui, já temos trabalhado enquanto associação e temos tido alguns êxitos. Claro que tem sempre alguns bloqueios, mas dizer que nós temos tido grandes êxitos, temos. Eu tenho isto. Bom, isto é uma foto. Sim, sim, é uma. Isto é uma foto. Seria bem interessante se a partir daqui fosse aberto e pudesse entrar, não sei agora, ou quando o portal estiver mais desenvolvido, e ver um pouco, por exemplo, os utentes, o caderno reivindicativo de pessoas que entram. Por exemplo, nesse momento, se eu quiser entrar no portal e fazer uma denúncia, vamos supor. Okay. Então ainda não está. Okay. Ainda não está. Yeah, deixa-me só explicar. Okay, explica-se, por favor. Eu trouxe aqui a imagem da homepage porque, para dar mais ilustração. Na verdade, o portal está 80% acabado, mas não está no ar ainda. Não está no ar ainda. Eu disse recentemente que o primeiro pontapé de saída foi na feira. Então, feira acabou dia 30 e hoje é 5. Nós estamos à procura de patrocinadores para o portal, visto que é um trabalho muito grande e nós precisamos de materiais. Então, saímos na feira à procura de patrocinadores. E estamos sempre aí na procura de patrocinadores, porque é uma causa que nós queremos meter ao ar. O portal nós queremos meter ao ar o mais rápido possível, para ver se nós conseguimos fazer a estatística de como está ser feito o trabalho em prol da pessoa com deficiência, porque nós vamos também ter o cadastro de todas as associações que trabalham para a pessoa com deficiência. Esse portal estende-se para todas as associações, não é só a ANEEL, estende-se para todas as associações. Então, quando o portal estiver no ar, feliz será a pessoa com deficiência. Eu tenho uma sugestão. Normalmente, as ajudas. Desculpa. Eu não devia ter feito isso porque eu sou o facilitador. Né? Normalmente tem-se dito que as pessoas ajudam quando vejam alguma coisa. Sim, sim. Não é? E em via de regra lhe digo, se quiserem de facto conseguir um apoio, sim, sim, para lançar. Já têm que lançar. Sim. Me explico. O lançar vai ser uma coisa oficial, mas significa que a coisa já funciona e já tem alguma coisa lá funcionando. Uhum. Quando eu vou lançar oficialmente, eu já estou a mostrar ao público geral que a coisa já funciona, que inclusive já tem utentes, já tem. E não lançar para conseguir ter o serviço a funcionar. Sim. Não sei se me faz entender. Ou seja, se nesse momento vocês fazem já contato com as associações, as outras associações, para se cadastrarem, por exemplo, você pode, a quem você está a pedir apoio, você vai dizer, olha, na minha página eu tenho X associações, por exemplo, já cadastradas. Uau, ele vai ver, eu, por exemplo, se tivesse que te apoiar, é interessante. Isso tudo. E aí, tem o X de denúncia, por exemplo, a coisa já funciona. O que você depois vai fazer com o financiamento que vai conseguir é só para lançar oficialmente para o público geral. Está vendo? Essa é um pouco a minha opinião. Nós também já gerimos algumas páginas, temos experimentado algumas coisas assim interessantes como essa. Temos uma página também, temos fóruns, por exemplo, mas nós já metemos lá coisas. Aquilo é exatamente para atrair quem eu quero pedir apoio, que olha, a minha coisa vai funcionar assim, tá vendo? No fórum já pus lá muitas coisas, nas denúncias já pus lá também muitas coisas, então estou ali mostrar como é que a coisa vai ser. E se o teu dinheiro vier, como é que vai ajudar essas coisas todas que eu estou a te pôr aí. Então, é mais ou menos essa uma sugestão, né, para você. Sim, e exatamente. Nós podemos, estamos abertos, com o nosso conhecimento. O nosso colega está aqui também, tem gerido as nossas páginas. Se podemos ajudar de alguma forma ou outra, sempre estamos disponíveis. Simão, então pode. Primeiramente, dizer que fiquei bastante satisfeito. Para mim sempre é bom quando encontramos angolanos com criatividade. E de fato essa iniciativa mostra criatividade. Né? Mostra criatividade, isso é muito bom e encorajo a ir para frente. Né? Agora minhas questões, primeiro eu queria saber quanto tempo a NELD existe. Né? Há quanto tempo existe? Falou que estão na Universidade Agostinho Neto, a maioria, mas só em Luanda ou também outras províncias que vocês estão. E quanto àquela palavra polêmica, a palavra polêmica não puder deixar, né? Aquilo à primeira vista, quem vê, de fato pode retrair-se, né? Retrair-se, né? Um mundo virtual de pessoas com deficiência, né? Poder retar isso. Se pudermos encontrar uma coisa, um dizer mais inclusivo, para quem lê a priori, né, não se sente, ainda tem que vir questionar se pode, se não pode, se também é ou não é. Porque às vezes as palavras iniciais são importantes também. Né? Então, eu fiquei bastante satisfeito na apresentação toda que fez e dá para ver que é uma ferramenta muito boa, sendo lançada e sendo bem aproveitada, afinados que tem que se afinar, tem a sua aplicação. Tem a sua aplicação, vai ter o seu impacto. Mas iria sugerir exatamente encontrar-se um termo melhor, porque as primeiras mensagens são chaves para as pessoas também, né, aceder. Meu nome é Oswaldo Dulo. Agradeço pela oportunidade. Quando vi esse sistema, fiquei bastante curioso. Não pude estar na feira devido aos problemas, né? Os problemas pessoais. Realmente me trouxe alguma curiosidade como é que um sistema vai gerir as pessoas com deficiência. Isto é que me fez um bocado vir. Primeiro que concordo um pouco com a ideia do colega quanto o tema que é o mundo virtual das pessoas com deficiência. Acredito que muita gente que vê isso pela primeira vez, ele já vai ver que já há uma divisão. E há uma divisão entre as pessoas deficientes e as pessoas não deficientes. Ele pode até ser alguém que, como é que eu poderia dizer, que tem uma deficiência assim de guerra, né? De guerra. Ou não possui nenhuma deficiência, como estão ditas as pessoas normais. Se for as pessoas normais, quando vê isso, já não vai querer até às vezes abrir. Porque ele vai imaginar, epa, isso é só para a pessoa deficiente. Talvez é para o meu irmão que está aí, que é deficiente. Mas, e realmente é o ponto, a minha questão é, como saber que a pessoa que se cadastrou realmente é deficiente? Isso quanto à veracidade, visto que, diante da tua explanação, disseste que as pessoas não deficientes também poderiam se cadastrar. E aí, já complica um pouco quanto ao tema, o mundo virtual das pessoas com deficiente. Se as pessoas não deficientes podem se cadastrar, então essa temática aí, já mata essa pessoa não deficiente. Não tem como ele se cadastrar se o tema já diz mundo virtual de pessoas com deficiência. Então acredito que é bom pensar muito bem nessa temática. Agora, como ter o controle de todos os deficientes em Angola? Eu estou curioso, como é que vão fazer isso? Vão cadastrar só todas aquelas pessoas que pertencem a uma determinada instituição, a uma determinada associação, outras das pessoas que de uma forma direita estão numa universidade ou numa instituição pública. Como é que vai funcionar isso? Essa é a minha curiosidade. É tudo. Ok, eu acho que melhor que a Valena foi muito boa e agradeço e fez algumas perguntas. De dizer que a Associação Nacional de Estudante Universitário com Deficiência foi oficialmente legalizada a 19 de fevereiro de 2014. Ok. Era mais ou menos isso. Quando é que a associação foi fundada? Ok, 2014. E o termo, né? Pessoa com deficiência. Eu acho que pronto. Nós estamos a receber subsídio e é muito bom. É muito bom quando nós recebemos ajuda de todo mundo. Eu acho que a gente vai procurar rever isso para tentar estar mais incluso, né? É, estar mais incluso. Agora, quanto à questão do cadastro, eu fiz referência que existe um campo de formulário que vem a tipo pessoas com deficiência ou pessoas sem deficiência. E depois desse campo de pessoas sem deficiência, tem também outros campos que venham os tipos de deficiência. Mas a questão dele é como saber se essa pessoa é ou não. Exatamente. Eu posso mentir? Exatamente. Mas há pessoas que não são honestas. Ok, já vou chegar aí. Somente. Sim, já vou chegar ali. Neste mesmo campo tem mais os outros que é tipo de deficiência e muito mais. Agora, para dizer como saber a veracidade do produto, porque visto até no Facebook, nem sempre quem é Rihanna cria a conta de Rihanna. Exatamente. Então, nós antes de dizer isso, quero dizer que quanto à aderência do portal, do mesmo jeito que funciona o registro eleitoral, que o pessoal até do Quimbo consegue se fazer o registro, há sempre campanhas e muito mais para facilitar o acesso, a adesão a este mesmo registro. Nós também já estamos a criar uma comissão. Nós temos como etapa, nesse princípio do mês, nesse último semestre desse ano, fazer o quê? Fazer a publicidade em massa do portal. Dar a conhecer a chegada do portal. Dar a conhecer a chegada do portal. Quer seja nas rádios, televisões, internet, jornais e outros fóruns. Então, tão logo a gente dá a conhecer, próximo ano nós vamos fazer uma campanha, vamos fazer um roteio. Primeiro, vamos ter contato com os governos provinciais de quase todo o governo provincial de Angola. Junto desse governo provincial, nós vamos ter um apoio de ajuda de fazer workshop, fazer palestras, muito mais para publicitar e dizer ao cidadão o quão importante é o portal para a sua vida, o quão importante é o portal para a sociedade. Isto não é fácil, é por isso que nós vamos procurar apoio de quase todo mundo. E só assim, na feira já apareceu duas universidades disponíveis para próximo ano a gente fazer workshop nas suas instituições para dar a conhecer aos estudantes sobre o portal, sobre a adesão ao portal. Eu sei que não é fácil, mas como é que eu vou dar meus dados nessa organização? O que é que eles vão fazer com ela? É preciso ter uma campanha forte. Junto da ANEL já estamos a fazer um trabalho muito... muito forte, e esse trabalho é a longo prazo, não é de dia para noite e não é fácil. Agora, quanto à autenticação e à veracidade dos dados, nós, depois de se cadastrar ao portal, nós também vamos ter o reconhecimento físico. Nós vamos criar representantes provinciais, representantes de, como é que eu posso dizer, de universidades e muito mais. O que é que nós queremos? É que, uma vez cadastrado, temos os seus dados, está tudo notificado, nós vamos ter a paciência de quê? De procurar tirar um tempo para ti, ou ter um espaço onde você vai vir fazer o reconhecimento físico e receber uma ficha de inscrição, uma ficha de registro, de que não, eu, um termo, eu pertenço, eu estou cadastrado ao portal, assim, e não só, e muito mais. Isso porque vamos incentivar o pessoal a fazer isso, para quê? Para nós termos o dado aproximado de quanto somos em Angola. É difícil ter o dado real. Mas o governo deve ter. Né? Eu não quero ser um pouquinho puxar, como vou dizer, puxar muito a brasa para a minha sardinha, mas há uns anos atrás houve-se um decreto lançado pelo Presidente da República para cadastrar todos os universitários com deficiência. E aquilo não teve êxito porque tinha pessoas que não eram deficientes que estavam fazendo seus cadastros. Foi por duas vezes. Aproveitamento. Exatamente, foi por duas vezes. E você vê, aquilo é para beneficiar as pessoas com deficiência. Mas. Outros também zangando. Então, é preciso aqui nós sabemos como trabalhar com isso. Então, nós, como já somos ativistas há um bom tempo e nós conhecemos isso, mesmo quando a gente vai pedir apoio para um membro, a instituição que pede o apoio, ela quer o registro, quer uma fotografia do membro que você deve pedir apoio e muito mais. Então, já estamos a criar mecanismo para isso. E é um processo a longo prazo. Eu acredito que essa é uma questão que muita gente está a fazer e essa questão o presidente Miguel Daniel já levou em conta e também já estamos a debater, a criar métodos para ter uma veracidade sobre esse mesmo processo. Ok, mais uma questão. Pode deixar aqui o colega. Dentro dessas tarefas que realizam, há um subsídio que recebem? Ah, ok. Quem vai dar subsídio? O governo. Não, eles são uma associação. Mas a pergunta tem muito, né? Como é que vocês. Onde é que sai essa motivação? Ok. Sem nada, é mesmo só. Anos atrás nós pertencemos também a várias associações ligadas a pessoas com deficiências. E notamos que muitas associações não são pessoas com deficiência que estão lá em frente. E há tanta amorosidade no tratamento dos processos da pessoa com deficiência. Agora, nós aqui, a princípio, nós estamos a trabalhar sem fins lucrativos. A nossa associação ainda não tem um patrocinador oficial, um doador disponível que não. Fazem esse evento, nós estamos aqui. O que nós fazemos sai dos nossos bolsos. Tem sido da cota de alguns membros, alguns que trabalham, que podem dar aqui alguns subsídios, e nós temos trabalhado assim, a custo zero. É só para ver que nós temos um grande amor à camisola e estamos a fazer por amor. Nós conhecemos a realidade, nós sofremos, nós apanhamos táxis, nós vimos a dificuldade da acessibilidade. Então, nós estamos a lutar. Por mais que talvez amanhã não seremos nós a beneficiarmos disso, mas os outros virão. Sim, sim. Nós estamos a fazer a princípio assim. Mas rezamos que talvez futuramente apareça alguém a nos patrocinar, a nos dar alguns subsídios para os eventos e muito mais. Ok. Duas questões. Permitam-me só. Eu queria. Até muitas perguntas. Pois é, a minha questão é quanto aos termos que estava a se referir, que são pejorativos. E mesmo. Noto aquele termo que substitui aquela primeira, que é portador de deficiência, sim. Depois muda para pessoas com deficiência. Vejo também que é um bocadinho pejorativo. Não seria bom usar um termo que o português tem usado, que é pessoas com necessidades especiais? Ok. Em vez de ficarmos. Não sei qual é o que você acha. Não sei se são outras. Se é outro grupo, não tem nada a ver. Eu entendo nesse sentido, mas se é outro. Aí é outro trabalho. Então, se entende. Se é outro, então nem preciso mudar. Mas pode explicar se quiser. E outra questão. Sim, sim. Estamos aqui a falar de pessoas com deficiência. Qual é o nível de deficiência? qual é a pessoa que deve fazer parte da associação de pessoas com deficiência? Qualquer deficiência. Qual é o grau de deficiência? Qual é o grau de deficiência? Porque o colega aqui me disse que eu também, ele também é deficiente, usa óculos, aí, não vê bem. Tá bom. Então qual é o grau, né? E é porque na família temos várias pessoas com um nível não tão assim considerável, mas nota-se que a pessoa mesmo é deficiente, ou olha assim, ou. Então essa pessoa também pode fazer parte da associação. Sim, sim. Eu vou estender a conversa para o meu vice-presidente de Antônio Mateus, vice-presidente da NELD. Para não ser só eu falar, cuidado. O vice-presidente pode fazer as duas perguntas. Por que não, se a pessoa com deficiência também não é pejorativa, e quem pode fazer parte da associação, por favor? Ok, Miguel Matos, muito obrigado pela palavra que me oferece, né? Oportunidade também de poder intervir aqui no debate. Sim. E agradecer a DW por essa oportunidade que dá a NELD. Agradeço, mas não em meu nome pessoal, mas também em nome da própria associação. É óbvio que aqui muitos já, né? Alguns já me conhecem, eu sou novo aqui na DW. Não. Já tivemos aqui uma vez também a palestrar. Antes de tocar nesses dois pontos aqui, né, essas duas perguntas que se fez, essas duas perguntas que o Miguel Mato pede a minha intervenção, eu gostaria de fazer uma certa, digamos, já daquilo que foi feito, estás a ver, né? Só para tentar meter as coisas mais dentro do assunto também. Sei que muita coisa aqui já foi ultrapassada e não vou procurar repetir muito as coisas. E agradecer também o contributo que o João Domingos disse, né, quando falou sobre o lançamento do portal. Gostei muito dessa tua intervenção. E só para dizer relativamente a isso o seguinte. Essa era a ideia inicial antes de se meter o portal na feira. Esse era um desafio nosso. Só que pronto, né, que houve? Nós queríamos... Foi um desafio que nós lançamos. Não, vamos ver o portal antes de ser lançado. O que ele vai causar? Qual é o impacto que ele vai causar? E foi esse desafio apresentado na feira e felizmente resultou. Vencemos o primeiro lugar na categoria de empresa. E essa tarefa a seguir, né? Ainda esse mês, lançar o portal para que ele vai, digamos, funcionar e prestar alguns serviços. E também qual é a ideia desse portal? Esse portal, na verdade, é prestar serviço. Ela vem com a ideia de se prestar serviço sem necessidade do utente sair de casa. Estás a ver, né? Exatamente, todos os constrangimentos. Nós conhecemos a nossa realidade. E nós somos pessoas que vivemos isso na pele, estás a ver, né? E vimos quais são as dificuldades, às vezes, que a gente tem, né? Às vezes, na falta de uma cadeira de roda. Certo, né? E ele disse quais são os serviços que vai prestar-se aí a nível do portal. Por exemplo, se alguém tiver a precisar de uma cadeira de roda, né? Não vai precisar ele ter que sair de casa dele para vir, por exemplo, atrás do fulano, não quer uma cadeira de roda, tem que fazer isso, não. A partir do portal, se estiver na casa dele e tiver acesso à internet, ele pode fazer isso. Fazer um pedido, né? E dentro do pedido, é claro que nós temos aí campos onde vai se apresentar alguns documentos que é para poder indicar que a pessoa é bem deficiente, ou sei lá o que é, morar ou não, certo? E a própria associação vai receber os dados, estás a ver, né? Através dos dados que vamos receber, vamos dar o devido tratamento. Se não tiver ao nosso alcance, né, o meio que ela precisa, nós podemos nós encaminhar esses dados para as instituições mais especializadas, para poder ter apoio. Exatamente. E quando ela... Digamos que quando ter acesso ao meio, a possibilidade de poder ajudá-lo, a própria associação te leva na casa da pessoa, sem necessidade da pessoa poder se deslocar de casa, ou seja, de casa para local. Já agora, sem querer lhe cortar, mas cortando. Exatamente. Vou dar uma outra sugestão. Se vocês quiserem e querem, não é? Ter um apoio financeiro, vou lhes dar algumas pistas já, né? Desenham um pequeno projeto sobre o portal, ok? E o lançamento é uma das atividades que o projeto vai fazer, o lançamento do portal. Portanto, você tem um projeto cujo objetivo é uma das coisas que ele falou, por exemplo, facilitar as pessoas que têm deficiência nas questões da acessibilidade, quer a informação, quer a ajuda, quer não sei o que. Isso consta como objetivos do projeto, com está a ver? Uhum. Quer dizer, o portal é um produto do projeto. Está a perceber, né? E não ir procurar um apoio só com o portal, tipo, eu quero lançar o portal. Isso eu já apoiei o projeto e conheço e também procuro financiamento. Estou a dizer mais ou menos como é que isso funciona para quem quer vos apoiar. O que é que vale atrair? É assim um pouco. Okay. E se precisarem do nosso apoio, por exemplo, para desenhar essa proposta, nós podemos prestar alguma ajuda, né, para ajudar o grupo a desenhar como é que pode montar um projeto. Né? Exato. Acrescento mesmo que, às vezes, os projetos também, o sucesso está na sustentabilidade. E, às vezes, poderem mostrar como é que vocês futuramente vão sustentar o projeto. Uma das coisas pode ser o próprio portal precisa de uma opção de doações, né? As pessoas de verem a utilidade, depois de estar lançada a utilidade que ele fez, que um pode acessar ali e encontrar uma maneira de contribuir para o portal. Muitos portais que têm sempre essa posição de... Também tem esse campo aqui de doações. Se tiver esse campo, essa é uma maneira de sustentabilidade que vocês também podem espelhar no próprio projeto para a pessoa entender que isso vai continuar funcionando. Então, fosse um doador, eu vos perguntar o que vocês precisam financeiramente para o portal? Quanto é e iriam usar para fazer o quê? Serão capazes de responder isso? Querem financiamento para quê? Para lançar o portal ou para gerir o portal? É? Qual é o custo que tem para gerir o portal? Tem? Quais são? Internet? O que é que exatamente precisa? E quanto? Tem que dar essa ideia a quem vai apoiar, senão... Se quer só também para lançar, ok, vai lançar. E depois como você vai manter isso aqui? Quem vai... Terá alguém que vai ficar fixamente ali, regularmente a baixar informação? Quem vai fazer encaminhamento do... Isso é um projeto dos assuntos. Quem vai... Quando as pessoas entram e colocam uma reclamação, uma denúncia, quem é que responde? Que instituições é que... Vamos interagir com elas exatamente de acordo à natureza dos problemas que vier e quem vai tratar disso é um projeto. Exato. É? Ok. Yeah. É um projeto. Exato. E podem conseguir ganhar, eu vos digo, do jeito que eu estou a vos explicar, é uma coisa muito bonita. Yeah. O produto já existe. Uhum. Por favor, desculpa, okay. Laia, é que quando eu tenho ideia, eu gosto de falar. Exatamente, pois é verdade. E agradecemos essa tua ótima intervenção, com certeza vai ajudar para desenvolver ainda mais aquilo que é a ideia inicial do projeto. Pois, dando sequência no que eu estava a dizer, e uma outra visão é que é também dar resposta naquilo que é a necessidade do governo, tá vendo? De tentar saber, em termos de quantidade, tá vendo, né? E de qualidade... o número de pessoas com deficiência. Está a ver? É aquilo que o Miguel disse. Em 2011, o Presidente da República, portanto, né, através de um decreto, solicitou a todas as universidades públicas e privadas que fizessem o cadastramento de todas as pessoas com deficiências universitárias. Mas, se repararem, até hoje, esse trabalho não teve até hoje conclusão. E aquilo foi arrumado. Portanto, nós sabemos quais são as falhas daquilo, né? Porque aquilo não resultou até hoje. Exatamente. Por isso é que também houve essa necessidade da gente lançar esse desafio no portal, né? Que é aí onde sai o sistema de gestão das pessoas com deficiência, para nós cadastrarmos as pessoas com deficiência, né? E também ser um link entre as pessoas com deficiência e o próprio governo, através da NEUD. Estás a ver, né? Ou seja, toda a informação que o Estado quiser, né, relativamente às pessoas com deficiência no país, poderá ter através da NEUD. Da associação, tá vendo? E aqui também estamos já a falar de uma forma de sustentar o próprio projeto, né? Que algumas informações, alguns dados não poderão sair a custo zero. O Estado tem que pagar, tem que subsidiar exatamente a saída desses dados, porque isso vai automaticamente, né, requer custos fazer esse trabalho todo. Claro, essa é uma atividade que o projeto tem que fazer. Exatamente. Ele deve fazer um levantamento ou um mapeamento do número de pessoas que tem que ser nas unidades. É uma atividade, tem que ter um custo dentro do projeto. Exatamente, ok. É? Pois, é isso. Agora, indo relativamente às questões que se colocou, né, que tem a ver com o termo adequado que se utiliza, né? Se é pessoas com deficiência ou pessoas com necessidades especiais ou portador, deixa-me dizer que aqui os termos foram em função, foram ultrapassados em função do tempo, certo, né? Havia um tempo lá no século 2, 3 em que eram chamados de aleijados, né? Aleijados, isso foi um termo que vincou, e era um termo oficial, estás a ver, né? Tanto depois do tempo as pessoas foram se apercebendo que esse tempo aqui, esse termo é pejorativo, estás a ver, né? É ofensivo até mesmo. Então trocou-se, passou por outro termo, que é pessoas com dificuldade, pessoas portadoras de deficiência. Estás a ver, né? Exato. Também em função do tempo, foi-se vendo que esse termo também acarreta uma certa carga pejorativa. Estás a ver? Basta ver que só o termo portador já indica que é alguém que está a levar alguma coisa. Estás a ver, né? Por isso, com aquele exemplo, tentou ilustrar, né, a pessoa a seguir atrás, tem tendência de enfeitar, está a saber, né? Exatamente. E é isso que depois, esse termo, que terá feito com que as pessoas com deficiência fossem muito afastadas do convívio da sociedade. As pessoas tinham medo, se ele me tocar, vai me transmitir a deficiência, se eu fazer filho com ele, o meu filho também vai nascer na condição dele, está a saber? Então, isso, como houve a necessidade de se ultrapassar esse termo, né? Ficou-se a estudar qual seria o termo mais adequado. Eu lembro-me que o primeiro ano que se pensou em falar de pessoas com deficiência para tentar substituir o termo antigo, que é o portador, foi nos anos 90. Estás a ver, né? E só em 2005 é que o termo oficializou pessoas com deficiência através da Convenção da Pessoa com Deficiência, né, que foi aprovado pela ONU em 2006. Estás a ver, né? O que significa que, portanto, os estudiosos na matéria concluíram que o termo atualmente mais adequado é pessoas com deficiência. É claro que um dia também esse termo poderá ser ultrapassado. Sim, não sabemos quando, né? Se calhar as próximas gerações já não poderão contar mais com esse termo. Agora, pessoas com necessidades especiais. Pessoas com necessidades especiais são todas as pessoas que requerem cuidados especiais. É um pouco mais abrangente em relação a pessoas com deficiência. Porque nesse quadro de pessoas com necessidades especiais, vamos encontrar mulheres grávidas, crianças, idosos, pessoas com deficiência. Estás a ver, né? Já o termo pessoas com deficiência, né, é um pouco mais restrito, porque ali só vamos encontrar pessoas com deficiência, independentemente das faixas etárias, né? Naquela condição. E dos níveis. Exatamente, já. Pronto, é que, por causa mesmo, às vezes, de certo conhecimento, esse termo pessoas com necessidades especiais foi muito confundido, generalizou-se. Estás a ver, né? Já. E aqui na nossa sociedade, né, ganhou também respaldo. Eu me lembro que houve um ano, nos anos 2006 até 2010, esse termo era muito comum, pessoas com necessidades especiais, confundia-se, né? Bastava ver pessoa com deficiência, é logo pessoa com necessidades especiais, mas é claro que às vezes não é. Estás a ver, né? É atendendo aos cuidados que essa pessoa deve merecer, estás a ver, né? Por causa da necessidade que ela precisa. Bom, essa era a, não sei se queriam em função não, disso que eu disse. Não, eu vou ter que cortar o debate mesmo. Nós não temos energia. Ok, ok. Eu tenho uma certa hora de ficar ligado. Tá bom. O colega já veio aqui me avisar que temos que desligar. Ok, ok. Mas eu estou a crer que nós vamos ter outras oportunidades para estarmos aqui. Sim. Hoje tivemos poucas pessoas porque alguns colegas estão de viagem, okay. Outros foram fazer outros trabalhos e não estão aqui. O nosso diretor também não está de viagem, mas teríamos essa sala mais cheia, porque eu acho que o tema é bastante interessante e o que vocês estão a fazer é muito interessante. Quero exprimir o meu interesse em ajudar pessoalmente, nem que não for como o DW, mas pessoalmente, porque eu sou muito solidário a esse assunto, porque qualquer um de nós pode também adquirir. Exato. A deficiência pode ser natural, né? A pessoa nasceu assim, não é? Ou também adquirir. Exatamente. Portanto, igual que não está sujeito a isso. Eu dizia. Não é? No acidente, qual fica incapacitado. Então, é uma coisa que não devemos ficar indiferentes. Exato. E eu sou dessa opinião. Portanto, okay, podem contar com a minha, com o meu apoio. Oh. É, mesmo se for para dizermos alguma proposta de projeto, assim, muito mais estruturada, porque eu acho que isso dá para fazer um bom projeto. Uhum. Okay? Então, desejo a vocês muito sucesso. E vou convidá-los certamente para outros momentos. Mas se quiserem depois o nosso apoio para tecnicamente ajudar a preparar uma proposta, de preferência que seja daqui a 2 semanas, né? Porque daqui a 2 semanas, porque estamos a trabalhar numa proposta já que vai ser aqui, que vai para a União Europeia, então estamos muito ocupados ainda. Okay. Mas dentro de 2 semanas estamos um pouco mais folgados. Toda ajuda é bem-vinda. Exatamente. Nós agradecemos, em nome da associação, a oportunidade que nos deram e a vossa disponibilidade em querer ajudar, não só por bem da própria associação, mas por bem da própria sociedade, uma vez que nós vamos prestar serviço à própria sociedade. Não, é muito interessante. Okay. A forma como vocês colocam aí, eu tenho familiares nessa condição e vejo, eu ajudo, inclusive, vejo a dificuldade que há de ir para a escola, de subir no autocarro, não tem como, é só, tem que encontrar alguém que te ajude a subir e nem sempre a solidariedade das pessoas em relação a isso. Então, talvez porque eu sinto também um pouco na pele, é por isso que estou mais solidário. Às vezes só disse, né, que às vezes só sentimos, só coisas só ajudamos quando sentimos o problema, né? É quando nos sentimos, achamos que é problema dos outros. Quando começamos a passar a situação, já achamos que é nosso problema. Portanto, então, boa sexta-feira a todos. Obrigado, e vamos estar conectados, qualquer coisa podemos ir falando. Então, sim, não tem problema. Muito obrigado.